Ficheiro 12, página 104, capítulo 6, quinta-feira, 26 de dezembro. O tempo limite que Micael estabelecera fora excedido por uma larga margem. Eram 4:30 e já não havia a mínima esperança de apanhar o comboio da tarde. Mas ainda tinha a possibilidade de safar-se a tempo do da noite, às 9:30. Estava de pé, junto à janela, a esfregar o queixo, enquanto estudava a fachada iluminada da igreja do outro lado da ponte. Wenger mostrara-lhe um álbum de recortes com artigos da imprensa local e nacional. Durante algum tempo, os mídia tinham-se interessado pelo caso. Uma rapariga da família de um conhecido industrial desaparece. Mas quando o corpo continuara a não aparecer e não houvera quaisquer progressos na investigação, o interesse começara a esmorecer. Não obstante o facto de estar envolvida uma família proeminente, passados 36 anos, o caso do desaparecimento de Harriet Wenger estava praticamente esquecido. A teoria prevalecente nos artigos de finais dos anos 60 era que ela se tinha afogado e fora arrastada para o mar. Uma tragédia, mas uma coisa que podia acontecer a qualquer família. Mikhail ficara fascinado pelo relato do velho. Mas quando Wenger pedira licença para ir à casa de banho, o ceticismo voltara. O velho ainda não chegara ao fim e ele tinha finalmente prometido ouvir a história toda. O que acha que lhe aconteceu? Perguntou quando Henrik voltou a entrar na sala. Normalmente vivem aqui 25 pessoas ao longo de todo o ano, mas por causa da reunião familiar havia mais de 60 na ilha naquele dia. Destas, entre 20 e 25 podem ser eliminadas à partida, quase de certeza. Estou convencido de que uma das outras, e muito provavelmente foi alguém da família, matou a Harriet e escondeu o corpo. Tenho uma dúzia de objeções a essa teoria. Ouçamo-las. Bem, a primeira é que, mesmo que alguém o tivesse escondido, o corpo teria sido encontrado numa busca tão minuciosa como a que descreveu. Para dizer a verdade, a busca foi ainda mais exaustiva do que eu descrevi. Foi só depois de ter começado a pensar que a Harriet podia ter sido vítima de um crime que imaginei várias maneiras como o cadáver podia ter desaparecido. Não posso provar o que vou dizer, mas pelo menos enquadra-se no domínio da possibilidade. Diga. A Harriet desapareceu por volta das 3 da tarde. Às 3:55 foi vista pelo pastor Falk, que se dirigia para a ponte. Exatamente por essa altura chegou um fotógrafo do jornal local, que durante a hora que se seguiu fez uma enorme quantidade de fotografias do acidente. Nós, a polícia, quero dizer, examinou as fotos e comprovou que a Harriet não aparecia em nenhuma delas. Mas todos os outros habitantes da cidade podiam ser vistos em pelo menos uma, excetuando as crianças muito pequenas. Wenger foi buscar outro álbum e colocou-o em cima da mesa. Isto são fotos desse dia. A primeira foi tirada em Hedestad, durante o desfile do Dia da Criança. O mesmo fotógrafo tirou-a por volta da 1:15 e a Harriet aparece nela. A fotografia tinha sido tirada do segundo andar de um edifício e mostrava a rua ao longo da qual passava o desfile. Palhaços e carros alegóricos e raparigas em fato de banho. Os passeios estavam apinhados de gente. Wenger apontou uma figura no meio da multidão. A Harriet. Cerca de 2 horas antes de desaparecer. Está com algumas colegas da escola. Esta é a última fotografia que tenho dela. Mas há outra mais interessante. Wenger passou as páginas. O álbum continha cerca de 180 fotos, 6 rolos do acidente na ponte. Depois de ter ouvido o relato, era quase demasiado violento vê-lo repentinamente, sob a forma de imagens a preto e branco. O fotógrafo era um bom profissional que conseguira captar a agitação à volta do acidente. A maior parte das fotos centrava-se na atividade em redor da cisterna tombada. Blomqvist não teve dificuldade em identificar um Henrik Wanger, muito mais novo, a gesticular e ensopado em óleo de aquecimento. Este é o meu irmão Harald. O velho indicava um homem em mangas de camisa, que, inclinado para a frente, apontava para qualquer coisa no interior dos destroços do carro. O Harald será uma pessoa desagradável, mas penso que podemos eliminá-lo como suspeito. Excetuando um curto espaço de tempo, quando teve de ir a casa mudar de sapatos, passou a tarde toda na ponte. Wanger voltou mais algumas páginas. Foco no caminhão cisterna. Foco nos espectadores. Foco no carro de Aronson. Vistas gerais. Grandes planos com teleobjetiva. Esta é uma fotografia interessante, disse Wanger. Tanto quanto conseguimos determinar, foi tirada entre as 20 para as 3 e um quarto para as 3. Ou seja, cerca de 45 minutos depois de Harriet ter encontrado o Falk. Repara na janela do meio do primeiro piso da minha casa. É a do quarto da Harriet. Na foto anterior estava fechada. Agora está aberta. Deve ter estado alguém no quarto dela. Perguntei a toda a gente. Ninguém admitiu ter aberto a janela. O que significa que ou foi ela que a abriu e, portanto, estava viva nessa altura, ou alguém mentiu. Mas por que haveria um assassino de entrar num quarto e abrir uma janela? E por que haveria alguém de mentir a respeito de ter aberto a janela? Wanger abanou a cabeça. Não tinha resposta para estas perguntas. A Harriet desapareceu por volta das 3 da tarde ou pouco depois. Estas fotografias mostram onde certas pessoas estavam na altura. Por isso, digo que podemos eliminar alguns nomes da lista de suspeitos. Pela mesma razão, devo concluir que algumas pessoas que não aparecem nas fotografias naquele momento devem ser acrescentadas a essa mesma lista. Não respondeu à minha pergunta a respeito de como julga que o corpo foi levado. Compreendo, claro, que tem de haver uma explicação plausível, alguma espécie de velho truque de ilusionista. Sim, pode ter sido feito de várias maneiras. O assassino ou a assassina atacou por volta das 3. Presumivelmente, não usou qualquer arma, ou teríamos encontrado vestígios de sangue. Calculo que a Harriet foi estrangulada. E calculo que aconteceu aqui, atrás do muro do jardim, fora do ângulo de visão do fotógrafo e num ponto morto em relação à casa. Há um caminho, numa espécie de atalho, que vai dar ao presbitério, o último lugar onde a Harriet foi vista. Atualmente, há lá um canteiro e um relvado, mas nos anos 60 era uma área ensaibrada, usada como estacionamento. Tudo o que o assassino tinha de fazer era abrir a bagageira de um carro e enfiar a Harriet lá dentro. Quando começámos a revistar a ilha, não ocorreu a ninguém que tivesse sido cometido um crime. Concentrámo-nos na costa, nas casas e nos bosques mais próximos da aldeia. Portanto, ninguém verificou a bagageira dos carros. E, na tarde seguinte, o assassino estaria livre para meter-se no carro, atravessar a ponte e ir esconder o corpo noutro lugar qualquer. Mesmo nas barbas de todos os envolvidos na busca. Se foi isso que aconteceu, estamos a falar de um filho da mãe muito frio. Wanger deixou escapar um risinho amargo. Acabas de fazer uma descrição perfeita de uma boa parte dos membros da minha família. Continuaram a discussão durante o jantar às 6 horas. Ana serviu lebre assada com geleia de groselha e batatas. Wanger abriu um robusto vinho tinto. Mikhail ainda tinha tempo de sobra para apanhar o comboio da noite. Achou que chegara o momento de encerrar o assunto. Admito que é uma história fascinante, mas continuo a não compreender porque quis que eu ouvisse. Já te disse, quero apanhar o porco que assassinou a Harriet e quero contratar-te para descobrir quem foi. Wanger pousou o garfo e a faca. Mikhail, há 36 anos que dou comigo em doido a tentar descobrir o que aconteceu à Harriet. Tenho dedicado uma parte cada vez maior do meu tempo a este caso. Calou-se e pegou nos óculos, examinando um qualquer invisível grão de pó nas lentes. Então, ergueu os olhos e fixou-os em Blomqvist. Para ser totalmente franco contigo, o desaparecimento da Harriet foi a razão que me levou a afastar-me gradualmente da direção das empresas. Perdi a motivação. Sabia que havia um assassino algures perto de mim, e a preocupação e o desejo de descobrir a verdade começaram a afetar o meu trabalho. O pior de tudo foi que o fardo não se tornou mais leve com a passagem do tempo, muito pelo contrário. Por volta de 1970, passei por um período em que só queria que me deixassem em paz. Foi nessa altura que o Martin entrou para a direção e começou a assumir uma fatia cada vez maior das minhas responsabilidades. Em 1976, afastei-me e ele tornou-se diretor-geral. Continuo a ter lugar na administração, mas desde os 50 anos que não faço grande coisa. Durante os últimos 36 anos, não se passou um dia em que eu não pensasse no desaparecimento da Harriet. Podes pensar que estou obcecado. Pelo menos é o que pensa a maior parte dos meus parentes. Foi um acontecimento horrível. Mais do que isso, arruinou a minha vida. É uma coisa de que tomo cada vez mais consciência à medida que o tempo passa. Acreditas conhecer-te bem a ti mesmo? Sim, julgo que sim. Também eu. Não consigo esquecer o que aconteceu. Mas os meus motivos têm vindo a mudar com o passar dos anos. Ao princípio foi provavelmente desgosto. Queria encontrá-la e ter ao menos a possibilidade de enterrá-la. Tratava-se de conseguir justiça para a Harriet. E em que foi que isso mudou? Agora é mais a vontade de encontrar o filho da mãe que a matou. Mas o curioso é que, quanto mais envelheço, mais o caso se transforma num hobby que me absorve. Um hobby? Sim, diria que é a palavra correta. Quando a investigação da polícia deu em nada, eu continuei. Esforcei-me por proceder sistemática e cientificamente. Reuni toda a informação disponível, as fotografias, os relatórios da polícia. Anotei tudo o que as pessoas me disseram a respeito do que tinham feito naquele dia. Portanto, na realidade, passei quase metade da minha vida a coligir informação sobre um único dia. Compreende, de certo, que ao cabo de 36 anos, o próprio assassino pode estar morto e enterrado? Não acredito nisso. A convicção que havia na voz de Vanger fez Mikhail arquear as sobrancelhas. Acabemos o jantar e voltemos lá acima. Falta um pormenor para que a minha história fique completa. E é o mais intrigante de todos. Lisbeth Salander estacionou o Corolla de caixa automática junto à estação de Sundbyberg. Tiraram o carro da garagem da Milton Security. Não pedira exatamente autorização, mas Armanskis também nunca a proibira expressamente de usar as viaturas da empresa. Mais cedo ou mais tarde, pensou, vou ter de arranjar um carro. Tinha uma Kawasaki 125 em segunda mão que usava nos meses de verão. Durante o inverno, a moto ficava fechada na cave. Foi a pé até a Hoeklintavagen e, às 6 em ponto, premiu o botão da campainha. Segundos mais tarde, a porta da rua abriu-se e ela subiu 2 lanços de escadas e premiu o botão ao lado da pequena placa com o nome Svensson. Não fazia ideia de quem pudesse ser aquele Svensson, ou sequer se uma tal pessoa vivia naquele apartamento. Olá, peste! Cumprimentou. Vespa, só apareces quando precisas de alguma coisa. Como sempre, estava escuro no interior do apartamento. A luz do único candeeiro derramava-se para o vestíbulo, vinda do quarto que ele usava como escritório. O homem, 2 anos mais velho do que ela, tinha 1,88 m de altura e pesava 150 kg. Lisbeth tinha 1,55 m e pesava 42 kg, e sentia-se sempre como uma anã ao lado do peste. O apartamento cheirava a ar estagnado e a bafio. É por nunca tomares banho e a tua casa cheirar a jaula de macaco que te chamam peste? Se alguma vez fosses à rua, dava-te umas dicas a respeito do sabonete. Vende-se nos Consum. Ele esboçou um sorriso amarelo, mas não disse nada. Fez-lhe sinal para o seguir até à cozinha. Deixou-se cair na cadeira junto à mesa, sem acender a luz. A única iluminação provinha do candeeiro de rua lá fora. Quer dizer, eu não sou exatamente o modelo da fada do lar, mas se tivesse pacotes de leite a cheirar a larvas, pegava neles e punha-os lá fora. Vivo de uma pensão de invalidez, disse ele. Sou socialmente interdito. Foi por isso que o governo te deu um lugar para viver e se esqueceu de ti. Não tens medo de que os vizinhos se queixem à inspeção sanitária? Era uma maneira de ir dar com os costados na quinta dos chanfrados. Tens uma coisa para mim? Lisbeth abriu o fecho de correr do bolso do blusão e tirou de lá 5.000 coroas. É tudo o que tenho. É dinheiro meu. E olha que não posso deduzir-te como dependente. O que é que queres? A manga eletrónica de que falámos há 2 meses. Conseguiste fazê-la? Ele sorriu e pousou uma caixa em cima da mesa. Mostra-me como funciona. Durante os minutos que se seguiram, Lisbeth escutou atentamente. Depois, testou a manga. Peste podia ser socialmente incapaz, mas era inegavelmente um gênio. Vanger esperou até ter novamente a atenção do seu visitante. Mikhail consultou o relógio e disse: um pormenor intrigante. Nasci a 1 de novembro, começou Vanger. Quando a Harriet tinha 8 anos, ofereceu-me um presente de aniversário, uma flor seca, emoldurada. Contornou a secretária e apontou para a primeira flor, uma campainha, claramente montada por mãos inexperientes. Esta foi a primeira. Recebia em 1958. Indicou a seguinte: 1959, ranúnculo. 1960, margarida. Tornou-se uma tradição. A Harriet preparava a flor durante o verão e esperava até ao dia do meu aniversário. Pulas sempre na parede, nesta sala. Em 1966, ela desapareceu e a tradição quebrou-se. Apontou para o espaço em branco, na fila de molduras. Blomqvist sentiu os cabelos da nuca eriçarem-se-lhe. A parede estava coberta de flores secas. Em 1967, um ano depois de ela ter desaparecido, recebi esta flor no dia dos meus anos, uma violeta. Como foi que a flor chegou às suas mãos? Embrulhada em papel de oferta e num subscrito almofadado, enviado de Estocolmo. Nenhum remetente, nenhuma mensagem. Quer dizer... Mikhail fez um largo gesto com a mão. Precisamente. No dia do meu aniversário, todos os malditos anos. Imaginas o que isto me faz sentir? É dirigido contra mim, exatamente como se o assassino quisesse torturar-me. A ideia de que alguém pode tê-la raptado para me atingir tem dado conta de mim todos estes anos. Não era segredo que tínhamos um relacionamento especial e que eu a via como se fosse minha filha. O que é então que quer que eu faça? Perguntou Mikhail. Depois de deixar o Corolla na garagem subterrânea da Milton Security, Lisbeth Salander resolveu usar a casa de banho do escritório. Passou o cartão magnético pela ranhura da porta e subiu no elevador diretamente para o terceiro piso, evitando deste modo a entrada principal no segundo piso, onde se encontraria o vigilante de serviço. Serviu-se os lavabos e tirou um café da máquina expresso, que Armanskis finalmente comprara quando se convencera de que ela não ia fazer café só porque era suposto fazê-lo. Dirigiu-se então ao seu gabinete e pendurou o blusão de couro nas costas da cadeira. O gabinete era um cubículo de vidro, com 2 metros por 3. Havia uma secretária com um antiquado computador Dell, Um telefone, uma cadeira, um cesto de papéis metálico e uma estante. A estante continha um sortido de listas telefónicas e três blocos de notas em branco. Nas duas gavetas da secretária havia várias esferográficas, clipes espalhados e um bloco de notas. No parapeito da janela havia uma planta envasada, com folhas acastanhadas e murchas. Lisbeth olhou pensativamente para a planta, como se fosse a primeira vez que a via, e atirou-a para o cesto de papéis. Raramente tinha que fazer no gabinete e nunca o visitava mais de meia dúzia de vezes por ano, sobretudo quando precisava de algum tempo sozinha para preparar um relatório. Armanskis insistira em que ela tivesse o seu próprio espaço. O raciocínio era que assim se sentiria parte da empresa, apesar de trabalhar como freelancer. Lisbeth suspeitava que o que ele verdadeiramente esperava era ter, deste modo, uma possibilidade de mantê-la debaixo de olho e meter o nariz na vida dela. Ao princípio, tinham-lhe dado um espaço mais para o fundo do corredor, num gabinete maior que teria de partilhar com um colega. Mas como ela nunca lá estava, Armanskis acabara por transferi-la para aquele cubículo que ninguém queria. Pegou na manga, olhou para ela, a morder meditativamente o lábio inferior. Eram 11 da noite e estava sozinha no piso. De repente sentiu-se terrivelmente aborrecida. Passado algum tempo, pôs-se de pé, caminhou até ao fundo do corredor e tentou abrir a porta do gabinete de Armanskis. Fechada à chave. As probabilidades de aparecer alguém naquele corredor, quase à meia-noite do dia 26 de dezembro, eram praticamente nulas. Abriu a porta, com uma cópia do cartão magnético da empresa, que se dera ao incómodo de piratear anos antes. O gabinete de Armanskis era espaçoso. Havia em frente da secretária cadeiras para os visitantes e uma mesa de reuniões para 8 pessoas, num dos cantos. Estava impecavelmente limpo e arrumado. Havia bastante tempo que não entrava naquele gabinete, mas já que ali estava, passou algum tempo à secretária, o que lhe permitiu ficar a conhecer os dados mais recentes a respeito da procura de um espião que suspeitava existir na empresa. Saber qual dos seus colegas fora infiltrado numa empresa onde operava uma rede de ladrões e que medidas secretas tinham sido tomadas para proteger uma cliente que receava que o filho fosse raptado pelo pai. Finalmente, voltou a pôr os papéis exatamente como estavam, trancou a porta do gabinete da Armanskis e foi para casa. Estava satisfeita com o seu dia de trabalho. Não sei se conseguiremos descobrir a verdade, mas recuso-me a ir para a cova sem tentar uma última vez, disse o velho. O que quero é simplesmente contratar-te para rever novamente todas as provas. Isso é loucura, disse Mikhail. Loucura porquê? Já ouvi o suficiente. Henrique, compreendo o seu desgosto, mas tenho de ser honesto consigo. O que me pede para fazer é um desperdício do meu tempo e do seu dinheiro. O que me pede é que encontre, não imagino como, a solução para um mistério que a polícia e investigadores especializados, com muitos mais recursos do que eu, não conseguiram resolver em todos estes anos. Está a pedir-me que desvende um crime cometido há 40 anos? Como quer que faça uma coisa dessas? Não discutimos os teus honorários, disse Vanger. Nem é necessário. Não posso forçar-te, mas escuta o que estou a oferecer-te. O Froda já preparou um contrato. Podemos negociar os pormenores, mas o contrato é simples. Falta só a tua assinatura. Henrique, isto é absurdo. Com toda a sinceridade, não me julgo capaz de solucionar o mistério do desaparecimento da Harriet. De acordo com o contrato, não és obrigado a fazê-lo. Tudo o que peço é que dês o teu melhor. Se falhares, então é a vontade de Deus. Ou, se não acreditas nele, é o destino. Mikhail suspirou. Sentia-se cada vez menos à vontade e o que mais queria era terminar a sua visita a Hedby. Mas cedeu. Ok, ouçamos. Quero que vivas e trabalhes aqui em Hedby durante um ano. Quero que revejas, página a página, todos os relatórios sobre o desaparecimento da Harriet. Quero que examines tudo com um novo olhar. Quero que questiones todas as antigas conclusões, exatamente como um jornalista de investigação faria. Quero que procures qualquer coisa que me possa ter escapado, a mim, à polícia e aos outros investigadores. Quero que ponha de lado a minha vida e a minha carreira para me dedicar durante um ano a uma coisa que é um total desperdício de tempo? Vanger sorriu. Quanto à tua carreira, julgo que estamos de acordo em que, de momento, está um tanto ou quanto parada. Blomkvist não tinha resposta para aquilo. Quero comprar um ano da tua vida, dar-te um emprego. O salário é melhor do que qualquer oferta que alguma vez terás em toda a tua vida. Pagar-te-ei 200 mil coroas por mês. 2 milhões e 400 mil coroas, se aceitares ficar o ano inteiro. Mikhail deixou cair o queixo. Não tenho ilusões. As hipóteses de seres bem-sucedido são mínimas. Mas, se isso acontecer, ofereço-te como bónus o dobro do pagamento. 4 milhões e 800 mil coroas. Sejamos generosos e arredondemos isso para os 5 milhões. Vanger recostou-se no sofá e pôs a cabeça de lado. Posso depositar o dinheiro em qualquer conta bancária, em qualquer parte do mundo, ou posso dar-te dentro de uma mala e tu decidirás o que fazer em relação ao fisco. Isto é, não é legítimo, gaguejou Mikhail. Porquê? Perguntou Vanger calmamente. Tenho 80 anos e estou ainda na plena posse das minhas faculdades. Tenho uma grande fortuna pessoal. Posso gastá-la como quiser. Não tenho filhos, nem a mais pequena vontade de deixar o dinheiro a parentes que desprezo. Fiz o meu testamento. Deixarei o grosso da minha fortuna ao World Wildlife Fund. Algumas pessoas que me são próximas receberão somas significativas, incluindo a Ana. Mikhail abanou a cabeça. Tenta compreender, insistiu Vanger. Sou um homem que vai morrer em breve. Há uma coisa no mundo que quero ter: a resposta para a pergunta que me tem perseguido toda a minha vida. Não espero encontrá-la, mas tenho recursos para fazer uma última tentativa. Será isto irracional? Devo a Harriet, devo a mim mesmo. Irá pagar-me milhões de coroas para nada. Tudo o que tenho de fazer é assinar o contrato e deixar correr o marfim durante um ano. Não o farás. Pelo contrário, trabalharás mais duramente do que alguma vez trabalhaste em toda a tua vida. Como pode ter a certeza? Porque posso oferecer-te uma coisa que não poderias comprar por dinheiro nenhum, mas que queres mais do que tudo no mundo. E o que poderá isso ser? Vanger semicerrou os olhos. Posso dar-te o Hans Erik Wennerström. Posso provar que é um vigarista. Acontece que, há 35 anos, começou a sua carreira comigo. E eu posso oferecer-te a cabeça dele numa bandeja. Resolve o mistério e poderás transformar a tua derrota no tribunal na história do ano.